E os médicos não davam esperança nenhum. E aí eu me peguei com Jesus, agarrei nas vestes dele e disse: Jesus, eu sou tua filha, me ajuda, Senhor, a recuperar a saúde do meu filho. E hoje, graças a Deus, o meu filho está curado e já voltou a trabalhar. Eu só tenho que agradecer, Padre, por você levar tantos ares, tantas esperanças de fé através da rádio. Eu agradeço a Deus todos os dias pela graça que eu recebi de Jesus. Digo para todas as pessoas que estão ouvindo, não desista dele nunca, que ele pode transformar a vida das pessoas, porque ele transformou a vida do meu filho. Ele transformou a minha vida, Padre. Amém, querida. Muito obrigado. Você que é ouvinte da Rádio Colmeia, um grande abraço a Dom Anuar Batiste, que é o arcebispo, Padre Manuel, que é o diretor, Rafael, essa parceria com Maringá, que é uma parceria de quem está junto numa caminhada e também uma parceria de amigos. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Verbo se fez carne. Lucas 13, 22 a 30. E quem acolheu o Verbo de Deus, filho se tornou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, por eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançado fora. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala de falsas seguranças. Jesus se recusa a entrar na casuística sobre quem vai se salvar. Ele considera essa discussão inútil. Ele se empenha em viver sem dúvida, e esse é o desafio, a vontade de Deus. Jesus denuncia todos aqueles que se iludem, pensando que tem uma vaga garantida no céu, garantida, comprada e adquirida por mérito próprio. Na verdade, Jesus está dizendo: é preciso esforço, é preciso empenho, é preciso determinação. Senhor, que Nossa Senhora nos ajude a compreender esses valores. Que Nossa Senhora nos ajude a compreender essas verdades. Filhos e filhas, cada um tem um título mariano que mais se identifica. Há quem cresceu ouvindo falar de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo. Outros ouviram Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Dor, Nossa Senhora da Piedade. Não importa. Eu quero que você diga: Mãe, pela vossa proteção, ajudai-me. Mãe, Virgem gloriosa e bendita, me ajude, me auxilie. Santa Mãe de Deus, auxilia-me, Santa Mãe de Deus. Livrai-nos de todos os males, principalmente o grande mal de não entender os desígnios de Jesus. Virgem gloriosa e bendita. Virgem gloriosa e bendita. Gloriosa e bendita. Virgem cheia de graça. Nossa Mãe, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora da Misericórdia Divina. Nesta quarta-feira, nós queremos colocar os nossos pedidos. E você que está me ouvindo, não importa onde nem como, coloca a sua intenção diante do Senhor. Coloca a sua intenção diante do Mestre. E Maria certamente intercederá por nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai e santificai a roupa dos enfermos, as fotos de família e a água. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.